caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas. Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. E agora eu deixo com você. Music.